Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, lá na Rádio Brasil, e agora exclusivamente na União Rádio Web de Piracicaba. Um programa que tem por finalidade a divulgação da filosofia espírita, rigorosamente embasado na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos numa linda manhã do inverno brasileiro, 25 de agosto, Dia do Soldado, e estamos aqui para começar mais um programa, um bate-papo, uma conversa informal com vocês que estão aí nos ouvindo. E até pedimos que você que nos ouve, por favor, interaja com a gente, faça perguntas. O Alan já está ali com o Facebook aberto. Você fazendo a pergunta, na medida do possível, a gente responde. A gente começa a traçar um caminho de interação entre nós que fazemos o programa e você que nos ouve. E, como sempre, trazemos na abertura dos trabalhos uma pergunta do livro O Consolador. E hoje nós estamos variando. A cada programa nós vamos trazer um livro diferente. E hoje nós vamos trazer aqui, além do livro Consolador, o livro Correio Fraterno. E na pergunta do livro O Consolador, selecionamos a pergunta 108 de Emmanuel, onde ele faz a seguinte colocação, a pergunta que é feita a Emmanuel: onde a base mais elevada para os métodos da educação? E Emmanuel, numa frase, ele dá a seguinte resposta: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado Instituto da Família. E refletindo muito nessa resposta do digníssimo Emmanuel, escrevi assim: Emmanuel destaca a educação como necessidade primária para a evolução do espírito. E na educação observa que, abre aspas, as noções religiosas, fecha aspas, funcionam como base de um processo pedagógico tão necessário para educar os filhos. Entendo que essas noções religiosas não devem ser transmitidas apenas por lições teóricas, repetidas incansavelmente, devem, sobretudo, serem exemplificadas pelos pais, dentro do lar, no dever mais alto da vida. Reparem, o que educa não é a palavra, é o exemplo. Se a palavra instrui, o exemplo inspira e desenvolve valores morais na mente infantil. Diante de uma resposta tão iluminada do bondoso guia, como entender o que está ocorrendo nos lares de hoje, seja no Brasil ou seja no mundo? Quase diariamente são relatados fatos lastimáveis, tragédias familiares e sociais, como a do jovem carioca que sequestrou o ônibus na ponte Rio-Niterói? O que está acontecendo? O que está faltando? Ou isso faz parte de um reflexo natural do nível moral da nossa humanidade? Estamos falhando na educação dentro do lar? Estamos deixando de observar desvios da personalidade em nossos filhos? As psicopatias não estão sendo percebidas? Ou, por outra, existe um processo obsessivo, espiritual, coletivo ou familiar, ou mesmo individual? Qual a visão espírita dessa realidade tão dolorosa? Faço uma pausa e peço. Esse texto que eu vou ler agora, do André Luiz, talvez ele possa trazer mais luz para que possamos começar as nossas discussões. E trouxe aqui do livro Correio Fraterno, de Chico Xavier, Autores Diversos, o capítulo 17, em que ele fala mocidade e velhice. É um texto escrito por André Luiz, em que ele fala o seguinte: infância, juventude, madureza e velhice são simples fases da existência material. A vida é a essência divina e a juvenilidade é seiva eterna do espírito imperecível. Mocidade da alma é condição de todas as criaturas que receberam, com a existência, o aprendizado sublime, em favor da iluminação de si mesmas, e que acolheram no trabalho incessante do bem o melhor programa de engrandecimento e ascensão da personalidade. A velhice, pois, como índice de senilidade improdutiva ou enfermiça, constitui, portanto, apenas um estado provisório da mente que desistiu de aprender e de progredir nos quadros de luta redentora e santificante que o mundo nos oferece. Nesse sentido, há jovens no corpo físico que revelam avançadas características de senectude pela ociosidade e rebeldia a que se confinam, e velhos na indumentária carnal que ressurgem sempre à maneira de moços invulneráveis, clareando as tarefas de todos pelo entusiasmo e bondade, valor e alegria com que sabem fortalecer os semelhantes na jornada para a frente. Se a individualidade e o caráter não dependem da roupa com que o homem se apresenta na vida social, a varonilidade juvenil e o bom ânimo não se acham escravizados à roupagem transitória. O jovem de hoje, pelas determinações biológicas do planeta, será velho de amanhã. E o ancião de agora, pela lei sublime da reencarnação, será o moço do futuro. Lembremos-nos, porém, de que a vida é imortal, de que o Espiritismo é a escola ascendente de progresso e sublimação, e de que o Evangelho é a luz eterna em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor, e num abraço compreensivo de verdadeira fraternidade, no círculo de esperanças, dificuldades e aspirações que nos identificam uns com os outros, continuemos trabalhando. André Luiz. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Graças a Deus de volta, né, Geraldo? Com o período de uma semana só, mas o Geraldo passou um longo tempo fora. Três semanas. Isso, então nós estamos aqui de volta, estamos novamente os três fazendo um programa que nos agrada tanto. O texto não poderia ser mais oportuno e mais rico, né, em informações que nós precisamos catar daí, né? A gente precisa recolher de todas essas informações as lições. Foi o Emmanuel, né? É. Que colocou lá no primeiro. Ele fala a respeito da instrução religiosa, noções religiosas, né? Sobre o aspecto, principalmente sobre o aspecto moral. Então aí, quando você fala sobre esse aspecto, você também pode acrescentar a escola. Embora a gente sempre tenha repetido que essa formação moral se dá no lar e é responsabilidade do lar, com essa informação aí você pode atribuir à escola uma finalidade também muito positiva. Não sobre o aspecto de religião, com relação às formalidades, aos dogmas, mas o aspecto moral ao Evangelho do Cristo. Então você imagina, se no lar a criança receber essa informação, essa educação religiosa sobre o aspecto moral do Cristo, e a escola também explorar isso com propriedade, sem sombra de dúvida, essa criança receberá uma dose muito importante, né, de noções que possam influenciar a sua vida fora. E o André Luiz comenta a respeito da juventude. Da juventude, ressaltando o aspecto do vigor, o aspecto da vontade, o aspecto do ânimo, né? E isso você pode obter num jovem ou pode obter num adulto, num velho, né? Então ele propaga a ideia que nós devemos ser jovens de forma permanente. Né? Então você vê que dá para maximizar tudo isso explorando ao máximo esses valores que ele realça. Se nós conservarmos o nosso ânimo, a nossa vontade, o nosso bom humor de forma permanente, isso aí você observa. Eu estava comentando há pouco, eu passei aí numa fazenda alguns 4 dias e convivi com uma senhora de 84 anos. De uma juventude fantástica. Muito bacana. Entendeu? Ela, inclusive, até na ligeireza do pensamento, ela captava as coisas assim nas entrelinhas. Então, é uma pessoa que conserva a juventude. E nós podemos, é uma informação que nós temos que explorar, nós podemos viver a juventude pela vida inteira. Nós podemos passar 70, 80 anos aqui, jovens, explorando o máximo esse vigor, né, que sobre o aspecto físico se caracteriza ali na faixa dos 20 anos. Mas sobre o aspecto intelectual, ele pode ter a duração da vida inteira. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Hoje estamos com o seu irmão aqui, Iberê, visitando a nossa rádio. E você pode também visitar a rádio, mas você tem uma ferramenta hoje que é o Facebook, que você pode interagir com a gente. Por que o programa é ao vivo? Senão a gente começa a gravar o programa, se a gente só fica aqui falando junto aqui, a gente fala junto qualquer dia, a gente gosta, né? Agora, o legal do canal da internet é a interação com quem está em casa. Então, manda sua pergunta, seu comentário. Se você quer ouvir falar sobre algum assunto, interage com a gente, né? Faz o programa ficar um pouco mais dinâmico no contato entre nós aqui do estúdio e você que está aí nos ouvindo pela internet. Hoje estamos com 2 ouvintes dos Estados Unidos, um de Los Angeles e um na Califórnia. Nossa, 4? Então, 2. E fora mais uns, pelo que o programa fala, que perto de 40... aqui no Brasil. Então, esses 42 aí, ouvintes, né, acessa, manda uma pergunta, fala assim, tô aqui mesmo, né? Porque eu tava olhando semana passada o Geraldo, você não tava aqui, eu tava marcando ele. Falei, opa, olha lá, no Rio Grande do Sul o Geraldo tá ouvindo a gente. Daí a pouco ele parou de ouvir. Aí eu já mandei um WhatsApp para ele, bravo com ele, que você parou de ouvir, né? E a gente consegue acompanhar aqui quem está nos ouvindo através de um painel de controle. Mas, Geraldo, eu achei interessante a ligação que você fez com os dois textos. E como eu abri aqui o Consolador para acompanhar a leitura da pergunta 108, né, as noções religiosas não é da religião. Então, a gente tem que separar as noções religiosas da parte moral. acontece. Não necessariamente você precisa frequentar uma religião numa igreja. Você tem que ter a religiosidade no seu coração, dentro dos ensinamentos morais. E a pergunta 109, que é a em seguida dessa aí que você leu, ele vem nos lembrar aqui que o período infantil é o mais sério e mais propício à assimilação dos princípios educativos, até os 7 anos de idade. Então tá aqui, a gente já leu isso em outros lugares, mas eu tô aqui aproveitando a deixa e reforçando. Aqui mostra a importância do lar, porque até os 7 anos de idade, a criança praticamente na escola é mais distração, aqueles pré-primários lá e tal, não é tanto aprendizado. Agora, o sedimento do aprendizado dessa criança que vai se tornar jovem é no lar, até os 7 anos de idade. Então, se eu resolvi colocar um filho no mundo, qual é a minha dedicação àquele filho? Principalmente valores morais até os 7 anos de idade. Amor, carinho, atenção, até os 7 anos de idade. Depois você muda pouco um filho. Se você pode levar para ele alguma informação de educação, é até o 7. Depois, aí você vai ter que ter argumento. E aí você vai lidar com aquele espírito imortal reencarnado que vem com uma bagagem de informações que já fica mais complicada, fica mais complicado o processo educativo. Quando você liga esse texto ao texto do Correio Fraterno, Mocidade e Velhice, e o Luiz falou muito bem, o que é a idade do corpo físico? O corpo físico é um corpo transitório, vai durar quanto? Aí lá, 70, 80, 100, 50, 30 anos, não sei. Agora, esse espírito imortal, quando ele envelhece no corpo físico, é ele que está parando de aprender. É ele que não quer mais ir para frente. Mas não no corpo físico. É como espírito. A paralisia dele é espiritual. E ele não quer mais entrar numa dinâmica, né? Eu lembro, acho que eu já contei aqui, numa palestra do Divaldo, ele conversa com uma senhora que tinha 94 anos. E ela fala para ele assim: "Puxa, Divaldo, tô acompanhando sua palestra inteira, viu? Que bacana, muito boa a sua palestra." E ele percebeu que era uma senhorinha, né? Ele falou: "Ô, minha senhora, quantos anos a senhora tem?" Ela falou: "94. "Nossa, mas muito bom, o senhor está realmente acompanhando." "Ah, mas acho que é porque eu mantenho ativa, né? Eu estou fazendo outra faculdade, Divaldo." Aí ele olha para ela assim e fala: "E o que, que o senhor está fazendo?" "Antropologia." "Nossa, que bacana. E o que o senhor vai fazer com essa formação, né?" "Eu vou dar aula. Eu quero dar aula." Daí ele falou assim: "Olha, a senhora, eu e a senhora percebe, nós já estamos numa idade avançada, né? E se por acaso a senhora não conseguir dar aula depois, não tem problema, Divaldo. Próxima vida eu vou nascer antropólogo já de formação e aí eu dou aula." Então essa é a alegria de viver que nós temos que manter no nosso espírito. O corpo físico ele vai envelhecer, faz parte de um processo natural. Se não envelhecer é porque morreu. Então o corpo físico é biologicamente é natural isso. Agora, o espírito imortal, se ele paralisar com o corpo físico envelhecido, é porque esse corpo espiritual, essa nossa essência imortal, ela também está adormecida. Então a gente tem que ficar muito atento com esses dois processos. O de educar a criança para que ele tenha recursos na sua juventude e na sua velhice para se manter ativo toda a vida. É muito interessante o comentário de vocês, na medida em que a visão espírita de tudo isso é que nós temos uma visão com algumas faces: a mocidade e a velhice biológica e a mocidade e a velhice espiritual. A biológica todos conhecem, fartamente divulgado pela ciência, e a mocidade espiritual é aquela em que o indivíduo tem o desejo de crescer, de evoluir, de se manifestar, de entrar em contato, de interagir, o aprendizado no seu aspecto geral. E a velhice do espírito é quando ele não quer mais, ele desiste da vida, ele passa a viver uma vida de ociosidade, não lê, não estuda, não participa. Ele está morrendo, ele pode ter 30 anos, ele está morrendo, ou quase já morreu e pode ter 30 anos. E é um indivíduo que vai desencarnar numa situação mais difícil. Curiosamente, Alan, o que nós, e Luiz, o que nós vamos ler hoje sobre a evocação desse espírito de Helene Michel é uma jovem que desencarna e tinha perdido um pouco de tempo. Então é interessante ver que nós podemos morrer tendo uma saúde biológica grande e podemos continuar jovens no final da vida biológica. Então é muito interessante essa percepção. Agora, todo esse conhecimento que está sendo veiculado no programa Visão Espírita só acontece se nós desenvolvermos nos centros espíritas os grupos de estudo, de questionamento, chamar o presidente, perguntar, ler, fazer grupos, roda de estudo, roda de questionamento. É assim que se aprende o espiritismo. Muito bem, meu amigo, peço ao nosso André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Essa prece tão carinhosa da Terezinha. Agora nós estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva, livros escritos por Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier. Geraldo, antes de eu começar a leitura, eu só queria dar um abraço à Daiane, que é uma das ouvintes que já mandou um olá para nós, que sempre nos ouve. Então, Daiane, obrigado por essa interação. Ela é da onde, sabe? Daqui de Piracicaba. Piracicaba. E é muito gostoso isso aí pra gente saber, né? A gente fica falando aqui, olhando pros microfones um pro outro. Parece três bobos aqui falando. Então, quando você retorna pra gente aí, alguém tá ouvindo. Oi, então, que legal. E aí traz esse calor pro nosso trabalho aqui. Mas vamos lá. Hoje o texto reservado Vinha de Luz, ele é o número 59 e o título é Política Divina. Começa com um comentário que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 27. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve, nas palavras de Jesus. E o comentário de Emmanuel. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Então, aqui já é uma frase que daria para parar Nossa, o texto, né? Exatamente. O governador da terra entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto do coração humano, sem necessidade de portarias e decretos, respeitáveis embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e nessa tarefa sublime testemunhou a sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs, se o apostolado que lhes diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentos transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade e da fé viva, da paz e do amor, com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faze o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias de teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Sê a muleta benfeitora dos que se arrastam sob aleijões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás, acaso, de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Quando a gente observa a vida política, você observa de vez em quando personagens que adentram a política com atitude como o Emmanuel menciona aí. E normalmente são fracassados. São tidos como fracassados e não conseguem conviver por muito tempo. Por uma razão muito, muito simples, né? Porque o meio político é um meio completamente corrompido. Então, na realidade, a criatura age dessa forma e é praticamente engolido, né? Porque os valores que ali se vive são completamente diferentes. Mas, se você permanece nessa atitude, se você consegue não desanimar, continuar perseverando, você há de reconhecer que, embora com os políticos você não encontre muita ressonância, o povo te observa. E normalmente o que se percebe é que os políticos que entram com essa intenção, ao se deparar com a realidade da vida política, acabam desistindo. Então eles tentam um mandato, porque se desenvolve um conceito de que, para ele sobreviver, ou ele precisa se aliar, ou não tem condições de sobreviver. Então, normalmente, o que se observa são únicos mandatos. As pessoas começam e ficam tão enojadas daquilo tudo que se afastam. E o Evangelho é muito claro. Jesus, quando nos convidou ao apostolado, ele não nos disse que nós teríamos vantagens. Sim. Ele, de uma forma muito clara, disse assim: você vai enfrentar, e tudo aquilo que você vai enfrentar, quando você não desanima, você tem o apoio do alto. Então, se você não desanimar, se você perseverar, você vai observar que você consegue sobreviver. Quando você sobrevive, você há de convir que você não é sozinho nesse mundo. E se você consegue avançar, se você consegue permanecer vivo, você começa a perceber que você começa a receber pessoas que te apoiam. Pessoas que começam a observar que vale a pena. Então, o grande problema nosso tem sido exatamente nisso. As pessoas de boa intenção não perseveram. Nossa, isso é uma colocação. As pessoas que têm boa intenção, elas têm que entrar nessa conscientes e com espírito de luta. Resistir ao mal. E um outro erro que às vezes a gente comete é na prática do combate ao mal. Daqui a pouco a gente se vê na tentação de usar os meios que o mal utiliza. E aí entra um outro ponto, e é um ponto grave. Porque quando a gente começa a utilizar os meios que o mal utiliza para sobreviver, o que acontece com os bons espíritos? Se afastam. Se afastam. Então falta em nós a convicção de que nós podemos vencer se utilizando das ferramentas que Deus nos concede. A partir do momento que a gente entender isso, a gente se torna indestrutível. Instrumento total do alto. E isso que você observa no nosso dia a dia. No nosso dia a dia você observa exatamente isso. Mas você sabe que você está numa jaula de leões, né? Sem sombra de dúvida. Você está numa jaula de leões acompanhado por Deus. É isso que nós ainda não assimilamos. Existe um versículo na Bíblia que eu diria que é uma das coisas mais importantes que a Bíblia contém e que nós deveríamos nos convencer daquilo. Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você acredita nisso, não tem leão, não tem nada. Eu ia até aproveitar, Luiz, você falou uma coisa acho que mexe com todos nós. Você falou sobre a convicção, né? O que é a convicção? Porque você vê muita gente que acredita, que crê, que diz que crê, que é religioso, que participa, mas que ele claudica diante da prova. Faltou a convicção? O que é a convicção? Como entender isso? Né? A convicção, ela retrata um estado indestrutível, invencível. Quando você diz assim, convicção vacilante, isso não existe. Não existe. Não existe. Ou tem ou não tem convicção. Agora, por que o apóstolo caminhou sobre as águas? Ele acreditou em Jesus. Momento. E por que ele afundou? Por que ele afundou? Porque não teve convicção. Nossa, perfeito, perfeito. Perfeito. Alan? Meus amigos, é muito sério esse assunto, né? Quando nós pensamos em política divina, nós temos que lembrar sempre que, por exemplo, a política divina, ela está acima da política dos homens. A política dos homens é um combinado entre a gente. Transitório, né? Transitório, e numa tentativa, se fosse com coração real, de ser ferramenta de Deus nesse trabalho. Então, se o político na Terra tivesse a intenção de administrar ao lado de Deus, para todos, ele seria o maior dos servidores, né? Porque, às vezes, para a gente administrar uma casa, que tem lá filho, esposa, cachorro, gato, a gente já quebra a cabeça, né? Então, administrar uma cidade... Um dia eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de escutar o prefeito aqui em Prescaba, um prefeito que já não é mais o prefeito atual, falando das responsabilidades da prefeitura nas várias frentes, né? Então eu comecei a tomar dimensão daquilo que a gente sabe, mas nunca vê numa lista, né? Então, é o trânsito, é a segurança, é a infraestrutura, saúde. É saúde, é educação. São tantas as frentes que realmente é muito complexo de administrar, né? Falar que um administrador tem conhecimento e domínio sobre todas essas áreas é mentira. O que ele pode ser, e talvez seja o que mais se espere de um líder assim, é que ele saiba juntar pessoas com competências para administrar uma cidade, um estado, um país. Então, quando ele tem o nome de executivo, né? O presidente, o prefeito, o governador. Mas ele, de fato, não é executivo. Ele é um administrador de um executivo. Então, ele é o maestro, quando bem feito, de algo que vai se executar. Ele é o líder da execução, mas não é ele que executa. Então, ele tem que saber dar espaço para cada um que ele convidou no time de jogar, mas tem que manter como equipe. Ele não pode... Ele tem que executar as políticas. Executar as políticas, que é extremamente complexo. Por quê? Porque nós lidamos com espíritos reencarnados, com zilhões de experiências anteriores que pode, na hora que ele adquire um cargo ou uma função, adotar um padrão do passado que ele até naquele momento não tinha adotado. Então, vai lá o prefeito, ele convida o Joaquim, que é um puxa de um educador fantástico, todo mundo respeita, história dentro da educação maravilhosa. Quando dá para ele a batuta de... como é que fala na cidade? Maestro. Secretário da Educação... Pronto, aquele poder que ele passa a ter mexe com o padrão do passado dele, que é a educação que se vira. Ele quer agora a vaidade dele ser o secretário da educação. Eu dei o exemplo da educação, sim, como podia sim, ser para qualquer sim. área, só para ilustrar. Então, quando um governante, seja ele de qual esfera for, eu costumo brincar muito que nós administramos a vida em círculos. Esse círculo ele pode só estar contornando o meu ser. Pode ser um círculo bem pequenininho. Porque eu mal dou conta da evolução individual. Essa pessoa não devia nem casar. Porque ele mal dá conta dele. Porque quando casa, o círculo aumenta. Sim. Aumentou as pessoas da sua interferência ali, da sua responsabilidade. Se essa pessoa... ela se achar maior um pouquinho, em capacidade administrativa, ela aumenta o círculo. Então ela vai ser chefe numa empresa e vai ter 15, 20 pessoas ali, né, na sua alçada ali. E assim sucessivamente a competência vai aumentando. Só que há uma pressão sobre essas funções porque nós lidamos com psiquismos imortais dos que nós estamos administrando. E esses psiquismos também não são perfeitos. Estamos todos em evolução. Então, o líder ele tem que ser um astuto no sentido de ter respeito, jogo de cintura, firmeza de caráter, conjunto de valores bem estabelecidos para que ele não ceda a pressões, para que ele consiga fazer uma gestão de forma equilibrada, serena, né? De forma que ele realmente consiga... fazer o melhor. Você pode ver que o bom líder, ninguém sabe muito da vida dele. Ele fica nos bastidores, só fazendo os seus liderados brilharem. O líder mau, ele é vaidoso. Então ele nunca aceita assim, olha, o meu secretário de cultura fez o negócio. Não, foi eu que mandei. Mexi na cultura da seguinte maneira. Não, e o secretário, não fez nada? Não, não fez nada. Eu que fiz. Eu que coloquei ele. Eu que sou o bom. Né? Então, a vaidade não combina com a liderança. Não combina. Né? E quando a gente traz essa lição junto da lição da infância e da educação num lar, o líder ali, que a gente pode colocar hoje, que é o pai e a mãe, né, que estão ali na frente da família, né, são eles, como eles estão liderando esses filhos? Você, o Luiz, são de famílias com muitos irmãos. Olha a dificuldade desses líderes, os pais de vocês, né? Nossa, era uma habilidade que a gente não tem condição hoje de ter. Não é? Se coloca no lugar do seu pai, Geraldo. 8 filhos em 10 anos. Não, cara, o cara é... um cara, né? E aí a mãe também, né? Não. Pai e mãe, eu coloquei só no lugar do pai, com todo respeito à mãe também. Nem sei qual que trabalhou mais, porque eu conheço as histórias da sua família, então eu sei. Né, que são 8 irmãos que se desenvolveram, né? Sim. Não tem nenhum assim... Jogado, não tem nenhum com grandes problemas. Isso é a habilidade de uma liderança. Sim. Agora, ele não foi líder político, né? Não. Será que depois de uma gestão de um político, ele tem essa mesma satisfação de ver os filhos criados, educados? É essa a colocação do líder. Quando a gente pensa em liderança política, se nós, quando assumirmos cargos de liderança, imaginarmos que somos ferramentas de Deus na implantação de uma política divina naquele grupo de pessoas, a coisa fica mais fácil. Bom, com essas considerações, que todos nós possamos refletir na importância que temos dentro do lar, na sociedade, seja num cargo administrativo, seja no que for. 10:12, e agora estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, sem antes lembrar você que você pode baixar o aplicativo da União Rádio Web no seu celular. É aquele do ícone azul e você pode nos ouvir de qualquer parte do mundo, do planeta. Como o próprio Alan disse, tem gente nos Estados Unidos, no Chile, Portugal, o Brasil inteiro nos ouvindo. E gostaríamos muito que você, que ouvisse, desse um sinal que você está ouvindo, que você quer interagir, quer fazer... Aliás, o Alan tem uma... Mais uma, Vera, nossa ouvinte de... Lá quase 20 anos já de parceria, né, Vera? Lá de São Pedro. Tá mandando um abraço para todo mundo. Excelente, tá, Vera. Tá dando obrigado. Certo, ó. Já tem dois retornos. Já tô ficando... Nossa, quase não durmo hoje de emoção. Muito bem, meus amigos. E nós estamos aqui, vamos começar o segundo bloco, estudando o livro O Céu e o Inferno. Lembrem que nós estamos naquela parte em que o Kardec não só participava, como ele recebia também informações das evocações dos espíritos que tinham acabado de desencarnar. Um dia, 2 dias, 4 dias, uma semana, até um mês, mas era um desencarne recente. E na primeira nós fizemos todo um trabalho de evocação dos espíritos felizes. Agora nós estamos aqui na evocação de espíritos em condições medianas. E eu vou fazer uma leitura, Luiz e Alan fazem um comentário, né? E é interessante o que se passa nas entrelinhas. Eu sempre peço a você que está nos ouvindo, por que que o Kardec dispôs dessa maneira o texto? Ele faz uma comunicação, um comentário, uma segunda comunicação do espírito, depois ele faz 2 perguntas para o espírito e silencia. Ele deixa você pensar e você tentar entender o que ele quis dizer. Aqui fala da senhorita Hélène Michel. Então o Kardec faz uma observação de sua vida. Jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola. A leviandade de caráter predispunha-a mais para as futilidades da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas conhecidas, exprimia-se assim. Então agora eu vou ler a comunicação do espírito dessa moça de 25 anos. 3 dias depois que desencarnou. Não sei onde estou. Que turbação me cerca. Chamaste-me e eu vim. Não compreendo porque não estou em minha casa. Lamento a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não mais me pertence. E, no entanto, eu lhe sinto a algidez. Quero deixá-lo e mais, a ele me prendo, sempre. Sou como que duas personalidades. Oh, quando chegarei a compreender o que comigo se passa, é necessário que eu vá lá, meu outro eu, que lhe sucederá na minha ausência? Adeus. Aí o Kardec faz um comentário dessa comunicação. O sentimento da dualidade que não está ainda destruído por uma completa separação é aqui evidente. Caráter volúvel, permitindo-lhe a posição e a fortuna, a satisfação de todos os caprichos, deveria igualmente favorecer as tendências de leviandade. Não admira, pois, tenha sido lento seu desprendimento, a ponto de, 3 dias após a morte, sentir-se ainda ligada ao invólucro corporal. Mas, como não possuísse vícios sérios e fosse de boa índole, essa situação nada tinha de penosa e não deveria prolongar-se por muito tempo. Evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse. Comunicação do Espírito. Obrigada por haver orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me subtraiu aos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Ah, minha pobre mãe, será dificílimo resignar-se. Entretanto, será confortada. E o que a seus olhos constitui sensível desgraça era fatal e indispensável para que as coisas do céu se lhe tornassem no que deve ser, tudo. Estarei ao seu lado até o fim da sua provação terrestre, ajudando-a a suportá-la. Não sou infeliz, porém, muito tenho ainda a fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. A fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, mormente quando partida do coração. Deus é bom. Acabou a comunicação, mas aí o Kardec faz 2 perguntas. Levaste muito tempo a reconhecer-vos? O Espírito responde: compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes. 2ª e última pergunta. Era doloroso o estado de perturbação? O Espírito responde: não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignando-me à vontade de Deus, a minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Então observem quantas informações. E agora eu passo a palavra a Luiz Pessoa Guimarães. Então agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Eu acho que nesse tempo não havia autópsia, né? Muito provavelmente não. Pelo menos era de um conhecimento muito inferior ao que se tem hoje, né? Não, é porque ela morreu de repente. De repente. Sem causa aparente. Isso aí hoje, 100% é autópsia. Diagnóstico, né? Certeza, né? Então, aparentemente, pelo relato dela, ela não passou por esse processo. Sim. Porque se ela tivesse passado, a reação dela seria outra. Outro. Né? Outra coisa, ela fala que vai acompanhar a mãe dela até o final do... E isso é a impressão do espírito, né? Quer dizer, então fica bem claro, porque pela elevação dela, ela não tinha ainda condições, né? Na realidade, o plano espiritual está dando tempo para que ela se conscientize, para que ela tome consciência da sua situação, tudo. E aí, então, ela... Então, você vê o seguinte... Era um espírito bom, mas leviano. Quer dizer, teve todo aquele potencial na mão que poderia ter feito muito mais caridade, uma série de coisas, mas fez o trivial, né? Quer dizer, não usou o potencial que a vida lhe concedeu. Então é interessante a observação e mostra um espírito mediano que teve uma vida boa, não teve razão para sofrer, mas, né, não usou o potencial que a vida lhe concedeu. E aí chega ao ponto do arrependimento e se submete pela resignação, se submete a prosseguir o seu processo evolutivo. E é interessante que o Luiz faz é uma interpretação, e é isso que se busca no Espiritismo, né? E o que fica destacado é que existem valores que ela conquistou e que são muito levados em consideração depois da vida. Alan. Então, eu acho que o Luiz ele foi muito feliz que ele comentou, no seguinte sentido. Eu fiz uma palestra na quarta-feira e o tema da palestra é assim, ó, quem sou eu? A palestra é tensa, quem sou eu? Então, no meio da palestra, eu falo para todo mundo assim, quem aqui tem um espírito? E um monte de gente levanta, né? Estamos dentro do centro espírita, tá? Eu falei, vocês estão muito enganados. Vocês são um espírito imortal, que está num corpo. Vocês têm um corpo, não um espírito. A inversão das coisas é o contrário. Então, esse espírito imortal tem uma oportunidade de estar encarnado num corpo físico. E nós, que estudamos a doutrina, sabemos que se temos a oportunidade de evoluir, principalmente durante a encarnação. Então, se estou num corpo físico com uma oportunidade reencarnatória e estou desperdiçando a minha encarnação, ninguém vai ficar bravo comigo se eu fizer isso. Eu vou ficar arrependido se eu fizer isso. Quando eu voltar para o plano espiritual. Eu falo assim, puxa vida! Nossa, eu convivi com aquela pessoa que eu tinha um dissabor do passado e não me reconciliei com ela. Nossa, eu criei um caso com aquele meu amigo, meu irmão, meu vizinho, a troco de nada. E agora? Quando será que a espiritualidade vai colocar a gente perto outra vez? Como que fala no Evangelho? Reconcilia-te com o teu próximo enquanto está a caminho com ele. Então, estamos aqui para evoluir nosso espírito imortal e reconciliar com o nosso passado. E às vezes nesse nosso passado, provavelmente as pessoas que a gente tem que reconciliar, as que estão do nosso lado. E aquelas que a gente não se sente bem ao lado delas. Principalmente aquelas que dá um arrepio na espinha quando você vê. Você fala assim, meu Deus, e vem esse perturbado aqui. Mas é justamente ele, ela, aquela pessoa que você tem mais compromisso, tem mais o que reconsiderar. Então, eu acho bacana essa parte do céu e inferno. Até a semana passada eu levantei uma bola que eu não soube ainda responder e não deu tempo de eu procurar. Eu vou levantar para vocês dois. Por que o Allan Kardec adotou esse modelo? Ele coloca a sequência dos relatos do bom para o pior. Ele acaba com o pior. Então, eu fiquei pensando, porque normalmente a gente, eu pelo menos, e eu acho que grande maioria, colocaria do pior, acabando o livro com o melhor. Eu acredito que ele colocou o pior por último, que é o que está em maior quantidade. Eu sei e lá. Aí fica para refletir a gente, mais, para então, meditar mas mais. Eu estou pensando nisso a semana inteira, Geraldo. Eu não achei uma solução para essa ideia dele. Porque ele faz uma ordem invertida do que a gente acabaria o livro com uma mensagem positiva, né? Assim, pelo menos eu faria assim, tô comparando o trabalho dele com o que eu faria, pelo amor de Deus, é opinião particular. Mas eu colocaria a última condição como a melhor, né? Não a pior. Então eu fiquei pensando muito nessa ordem, porque ele fez inspirado isso. Sim. Então teve uma inspiração espiritual. Não é a ação mecânica do Allan Kardec. Talvez, eu pensei nisso, pode ser que a maior quantidade sejam os piores, mas, por outro lado também, eu acho que uma grande parte está igual a esse espírito que desencarnou aí. Sim. Ele é assim, uma pessoa... Não fede, não cheira. É o famoso morno, né? É o morno. Nem sim, nem não, não. Ele é morno, ele não toma partido. Os mornos eu vomitarei, não tem uma frase, mas... Mas eu acho que essa é a grande maioria, sabe? A pessoa ela vai deixando a vida passar, ela quer prazeres do corpo físico e assim vai indo. E é uma coisa interessante que eu queria provocar vocês, assim... Faz de conta que eu sou levado e o Alan vai me apresentar para um amigo dele em Piracicaba. Falou, esse aqui é o Geraldo, um amigo meu de Santa Bárbara. Ele é médico. Oh, esse aqui é o Luiz, é um palestrante espírita, quer dizer, já deu um adjetivo a ele. Isso enquanto vivos. E depois de desencarnado? Esse aqui é o Alain, é um espírito que já aprendeu a vencer algumas provas. Ele é um espírito de mediana evolução, mas ele já é um espírito feliz. Não existe mais título. Então os valores daqui ficam aqui. Os valores de lá servem para toda a eternidade. No nosso lar, quando o Lisas falou, André, você me ajuda a limpar a boca desses recém-desencarnados? Eu falei, mas eu sou médico. Que médico? O médico ficou lá. Aqui você é um irmão como outro qualquer. Limpa a boca do indivíduo que está vomitando. É o que está precisando fazer aqui. É o que está precisando fazer aqui. Então, essa moça que desencarnou, ela tinha valores espirituais. Apesar de, na última encarnação, ela ter desperdiçado o tempo, foi leviana, realmente foi, mas ela no íntimo não era boa, e isso ela fala, Deus levou em consideração a minha resignação. Quer dizer, ela teve essa percepção. Pode até ser que não seja bem isso, mas ela fez uma leitura. E aquilo que ela falou que ia ficar do lado da mãe, como disse o Luiz, ela acreditava nisso? Pode ser até que aconteça, provavelmente não, mas pode ser que aquilo aconteça. Mas ela já tem, o Kardec destaca, que na segunda comunicação, ela tinha uma consciência melhor. Quer dizer, em pouco tempo, ela saiu de um estágio para um outro estágio, o que mostra que ela já tinha aquisições morais muito bem feitas. Pena que perdeu a última encarnação. E isso vai lhe custar caro. Aí eu volto agora para o Alain e para o Luiz. Vocês acham, ou interpretam, ou veem, que a maioria das pessoas está aproveitando muito bem essa oportunidade ou muitas estão em situação muito parecida a Helena e Michel? Eu acredito que a grande maioria. A grande maioria. Está parecido com ela. A grande maioria está... Eu diria o seguinte, a grande maioria está parecida com ela. Uma pequena parte é onde o Kardec vai chegar ainda, e uma pequena parte também está no primeiro ponto. A massa é assim. É o meio. É o meio. Alain? Você sabe que eu tenho quase que um mantra, né? Que distraídos vamos vivendo. E digo que a gente, que até, acredito, se concentra um pouco mais no estudo, também distrai, né? Sim. Tem gente que tira 3 semanas de férias, né? Olha o Geraldo aí, ó. Né? Acha que a fama tá pegando. Deixa eu consertar isso. Ele foi ver o filhote dele, que tá lá no Rio Grande do Sul. Eu imagino que saudade que deve ser essa. Sim. De estar, né, tá convivendo. Tô brincando aqui com o Geraldo, que eu tenho uma liberdade enorme com o Geraldo, mas... como que a gente tá vivendo? A gente vai vivendo distraído, né? E eu queria lembrar aqui, olha só, mais 3 pessoas deram um olá para nós aí. Bacana. O filho da dona Ana Bento, de 91 anos, falou que ela não perde um programa nosso. Olha, que bacana. Então, ela acho que pediu para ele escrever a mensagem. A Carolina, ela é de Piracicaba, também diz que nos acompanha todo domingo. E a Ana Maria de Campinas também, que há muitos anos Olha, nos acompanha todo domingo. Campinas. Então é gostoso esse retorno. Eu queria que vocês entendessem que não é nem um pouco vaidoso da nossa parte esse retorno. Muito pelo contrário. É de saber que nós estamos levando algo que é significativo. Porque vocês têm o dono do programa é quem ouve. Então, sim, vocês falam assim, ó, não estou gostando de ouvir esse papo aí, não quero esse livro mais, ou gostaria de ouvir algum comentário sobre tal assunto. Eu respondi para todo mundo aqui que fique à vontade de responder, de colocar perguntas, ideias, esse, de sugerir. Isso que você, né, falou, sugerir assuntos, né? Sim, é ótimo. Muito interessante, porque aí a gente vai falar e vai tocar um assunto que o povo gostaria de ouvir mais. Exatamente. Né? Ótimo, excelente. Isso é, de repente, a gente pode até mudar alguma coisa, não tem, claro, problema nenhum, né? Claro. Bom, meus irmãos, vocês sabem que no ano passado, estava na Rádio Brasil, nós tínhamos um custo. O custo aqui da União da Rádio Web é um custo menor do que da Rádio Brasil, mas é um custo. Custo é, tem que pagar todo mês, quer queira, quer não queira, sai governo, tem que pagar. Então nós precisamos da ajuda de vocês, fazendo um depósito identificado numa dessas contas. A conta principal é o Banco Sicoob de Santa Bárbara do Oeste, agência 5004, conta corrente 141870, dígito 0. Vou repetir, 141870. 870, dígito 0, CNPJ 01-229-116-0001, dígito 60. Ou outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa, do Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, de Piracicaba, conta corrente 24326, dígito 4. Ou do Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu estava com saudade da música do Luiz. Oh, que legal. Então você, qual que é a música a ser contemplada? Não dá corda, Geraldo. Não alimenta isso. É, toma cuidado, né, que você pode ouvir aí de algum ouvinte que a semana passada eu fiz falta com relação à música. Aí você não vai aguentar. Tibia, nos conocimos junto al agua azul del Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Música surpreendente, o Alan ficou ali até perdeu um pouco, ficou emocionado. Que música é essa, Luiz? É uma guarânia, né? Da Caraí. Ah, sim. É bom, né? Muito eclético o programa, trazendo sempre músicas surpreendentes, né? A turma nova, Geraldo, é isso que o pessoal não entende. O André tem várias músicas que se toca aqui, música maravilhosa. Ele nunca escutou na vida. Não sabe nem quem é o autor, né? É, não sabe nem quem é o autor, nunca ouviu. É verdade. É, então, é verdade. Se nós não tocarmos, agora, o Alan, ele quer estar na moda. Então, aí ele... né? Aí essas músicas nunca vêm à tona, entende? Então, precisa uma certa coragem para dizer assim, eu gosto disso. Tá certo. Meus amigos, muito bem. É, agora estamos aptos, depois dessa música, a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho. E muito bom, Luiz. Aliás, eu levei para minha irmã um desses livros, que mostrando o trabalho que a Terezinha fez, que serve como referência de estudo, como caminho a Centro Espírita é uma indicação ótima. É uma indicação ótima. E nós estamos aqui no capítulo do julgamento e da condenação de Jesus, é o capítulo 31. Por que razão? A Terezinha, ao escrever livros dessa natureza, entre outras mensagens, ela quis dizer que o espírita é um estudioso da vida de Jesus, é um estudioso do Velho e do Novo Testamento, e ela traz aqui informações da vida de Jesus. Porque aquele que não é espírita, muitas vezes não tem a noção de que a doutrina espírita é uma doutrina de estudo, de pesquisa, de busca. Então aqui ela traz, estamos todos num trabalho em que Jesus se aproximou de Jerusalém, foi preso, e hoje vamos ler novamente diante de Pilatos. Então Jesus é levado à frente de Pilatos. Está registrado em vários, Mateus, Lucas, João. E eu vou ler o texto da Terezinha, Luiz, Alain e Luiz fazem os comentários, destacando o que achar importante. Recebendo Jesus de volta, Pilatos reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. E disse: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, o soltarei. Aí a Terezinha vem. Pilatos percebera que somente por inveja e para manterem seu poder sobre o povo é que os principais dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. E também sua mulher lhe mandara um recado, a mulher do Herodes: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonhos, muito sofri por seu respeito. Procurou então desviar a corrente de ódio dos judeus. Então você vê aí, né, o espiritismo se manifestando. É? Quer dizer, a mulher dele, em sonho, ela teve contato com o plano espiritual e obteve, nesse contato, uma reprimenda. Uma advertência. Uma advertência, por estar se envolvendo com o justo. Agora, era costume da época, né? Era costume da época. O povo queria aquilo. E aí você observa que o povo é manipulado. Sim. Porque, na realidade, Jesus, perante o povo, só fez coisa boa. Mas os sacerdotes, eles utilizando, né, os dogmas, as cerimônias, utilizando de artifícios, induziu o povo a pedir a condenação do Cristo. E sempre tem aqueles agitadores. Agitadores. Né? O povo é massa de manobra. É, então, nós não temos que nos impressionarmos com aquilo que faz barulho. O que faz barulho é o que foi induzido e conduzido aquilo. Nós temos que ver por detrás. Né? Queremos ver a real causa daquilo. E isso até hoje acontece. Isso aí cansa de acontecer, todo dia está acontecendo. Agora, nós precisamos prestar atenção. Nós não podemos entrar nesse tumulto, né? E os dois que tinham condições intelectuais de julgar, e eram pessoas bem intencionadas, né? Eles não viram nada que pudesse condenar Jesus. Não havia o mínimo motivo, e se declararam tal. Então disseram: olha, nós vamos castigá-lo para satisfazer esse desejo de você, mas vamos soltá-lo. Que coisa. coisa, né? Isso aí. Era um costume, né? Vamos castigar e depois solta. Vamos castigar só, porque eles tinham pedido que o povo indicasse. O povo indicou, então vamos dar a chibatada aí, que não mata, né? E soltamos. Assim eles aplacam a ira do povo. É, só que tem um detalhe aí, né? Eles cederam à pressão popular e não foram os líderes que fizeram prevalecer o que era justo. A política divina, né? Mas, Alan, quando você diz que o povo pode escolher, você automaticamente está implícito que aquele que o povo escolheu vai receber aquela reprimenda. Mas está lavando as mãos, né? Como líder. Sim, mas ele não se propôs a julgar. Porque se coloca na seguinte posição. Ele diz para o povo, escolhe. Aí... Mas por que diz isso para o povo? Não disse isso. Não, isso era uma forma de mediar, uma forma de aplacar. Não, é uma aplacar. Forma de lavar as mãos, é diferente. Para mim é uma forma assim, lavei as mãos, não, vocês decidam. E é interessante o que vai acontecer depois aqui. Eu não estou dizendo que o Pilatos tinha razão. Eu estou dizendo que ele identificou que o povo não soube escolher. Não, ele identificou que o cara não tinha, o Jesus não tinha por que ser acusado. É. E depois ele cede ao povo o direito de fazer o que eles quiserem. Ele podia tentar convencer o povo a que não fizesse isso. Mas né? Tentou convencer. Então, eu acho que nós não chegamos onde o Alan está colocando. Aí o próximo que a Terezinha coloca, Jesus ou Barrabás? Aí é isso que a Terezinha vem. Diz a Terezinha, como estavam na Páscoa, e era costume, por ocasião de festa, soltar um dos presos, a pedido do povo. Perguntou, quer dizer, Pilatos. Mas perguntou. Antes Pilatos já tinha falado que ia soltar Jesus. Falou, vou soltar Jesus. Mas na hora acho que ele viu, não, é costume soltar um preso e tal. Aí ele pergunta, quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão, os agitadores, né, a pedir que lhe soltasse Barrabás, um salteador implicado numa sedição que causara um homicídio e fizesse morrer Jesus. Quer dizer, essa era a intenção dos sacerdotes. Aí o governador fala, ainda outra vez pergunto, qual dos dois quereis que eu vos solte? A multidão, Barrabás. Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? E a multidão, seja crucificado. Que mal ele fez? Perguntou Pilatos. Seja crucificado! Clamavam cada vez mais. Então, para contentar a multidão, Pilatos soltou Barrabás e mandou seus soldados açoitarem Jesus. Açoitarem. Então até aí tá bom. Então você veja bem, na vida, e é isso que se observa, nós temos um núcleo da maldade que é o sacerdócio. Né? Núcleo da maldade incitando o povo. Né? O povo é uma massa de manobra. Você vê que foi induzido a fazer uma coisa que é inadmissível. Né? É uma coisa que não tinha a mínima consciência do que estava fazendo. Então o povo era manipulado. E você tem o governo, que ele, inclusive, quando se propõe a fazer uma coisa, ele diz assim, qual dos dois? Essa é a regra, né? Você escolhe. Então quando ele diz que você escolhe, não o exime da responsabilidade. Agora vamos fazer o papel do advogado, do diabo aqui. Vamos imaginar que ele chegasse para o povo e disse, não, vocês escolheram Jesus, mas eu vou soltar Jesus, porque, entendeu? Quer dizer, ele não está atendendo aquilo que ele prometeu. Então ele, como governante, o que ele tinha proposto, ele fez o que ele tinha que fazer. Agora, não o exime de culpa. Agora, se você for graduar essa culpa, primeiro os sacerdotes. Mas se ele tem a culpa, então ele errou. Ele errou, claro. Eu não falei que ele está certo. Eu falei que é um processo onde eu diria que os sacerdotes são os maiores culpados, o povo em segundo lugar. Em terceiro lugar, eu colocaria o imperador. Eu colocaria o imperador em primeiro, porque ele é o líder. Não, ele é o líder. Ele é o líder. E ele não soube conduzir dentro do que... Porque, olha só, pressupõe-se que, dentro da política, estou falando aqui, ó, dentro da política, ele teria discernimento maior do que os demais, inclusive que a massa. A pessoa que tem mais discernimento, se a massa é massa de manobra, usando a palavra aqui do Luiz, eu tenho que manobrar para o bem. Se eu sou um líder que tem meu coração ligado ao bem. Agora, se eu sou um líder que eu quero permanecer na liderança... A qualquer custo, então eu conduzo a manobra para ficar na liderança. Então, ele inclusive teve a evocação da esposa. Falou, olha, eu tive um sonho, não é bom, solte Jesus. Ele tinha toda uma pressão psicológica interna, né? Porque afinal de contas a esposa ele tinha uma convivência mais próxima. Ele tinha a lucidez de saber que nada ele fez. Após ele investigar, ele interrogar, parece que até no íntimo ele queria soltar Jesus. Sim, mas assim, ele, Herodes, mas daí ele não quis bater de frente com a igreja. Não quis desagradar o povo e nem os sacerdotes. Ele não quis desagradar os sacerdotes. Foi político. Aí os sacerdotes inflamaram. Então, olha só, os sacerdotes inflamaram. Como sempre, né? Fazem. É o núcleo do mal. É o núcleo do mal, isso eu concordo com isso. O núcleo do mal são as lideranças religiosas. Por isso que tem tanto ateu ainda no mundo. Porque eles não veem Deus na religião. Eles veem esses sacerdotes malignos que querem conduzir as pessoas para o abismo. Então agora esse eu tenho direito à réplica, né? Isso, então tá. Ou, até hoje se diz que um governo tem que ter regras. Sim. E regras transparentes e regras que ele siga as regras. Até hoje a gente vê coisas acontecendo para obedecer às regras. Nós agora estamos aí com um trâmite da lei de responsabilidade aí, que o governo, ele, se ele vetar algumas coisas, o resto passa. Ele pode não concordar, mas passa. Então, ele está seguindo as regras. As regras que eram impostas é o seguinte: você diz para o povo o que ele vai escolher. O povo foi incitado pelos sacerdotes, mas ele obedeceu às regras. Eu diria que ele, como governante, tirou nota 10. Ele até pode mudar as regras depois dali. Não, é interessante como as visões e as interpretações variam. E tem que se respeitar o Luiz, o Alan, né? Mas assim, qual a responsabilidade de um líder? Sim, mas isso é a responsabilidade na espiritualidade. E eu concordo com o Alan quando ele diz, ele é o maior responsável, ele devia ter pensado antes. Quando ele desencarnou, o que disseram para o Pilatos? Pilatos, você estabeleceu regras erradas. Porque você, sabendo que o povo podia ser manipulado, você não deveria ter estabelecido essas regras. Ele se emiscuiu da posição. Ele falou assim, não, eu não vou entrar nessa pendência porque ela é judaica, eu sou romano. Eu não tenho nada com isso. Deixa eles que... Porque sabe o que acontece? Isso é sério. Os sacerdotes hebreus, eles não podiam condenar à morte. Não existia essa dentro das leis. Eles eram um veículo, né? Não existia entre os hebreus a condenação à morte. Não existia. Condenação à morte não existia. Tinha apedrejamento, flagelo, morte não. Condenar à morte não existia. Então eles não podiam matar Jesus. E por que que? Então eles se envolveram com quem podia matar. Quem podia matar? O romano. O romano tinha direito de morte. Então eles, por que levaram o juízo para lá? Jesus para lá, para que aquele romano condenasse ele à morte. Quando o governador, no caso Pilatos, vê aquela situação, ele sabe, fala, pô, esses caras, esses palhação, esses velhacos aí da igreja querem que eu mate esse cara. Ele não fez nada. Ele tentou defender. Ele falou, vocês estão acusando um justo. Ele tentou argumentar com aqueles líderes. Quando não, ele percebe não, não, que não, aqueles não. líderes não... Ele falou com o povo. Não, ele fala depois com o povo. Não. Ele estava... vamos ler a Bíblia outra vez, Luiz. Ele fala num julgamento na frente do trono dele com Jesus. E ali ele percebe que Jesus não tem nada. Ele manda para Herodes. Fala, porque um dos hebreus ali fala assim, ele é da Galileia. Aí ele fala, opa, tô livre. Porque Herodes era o chefe da Galileia e não Pilatos. Então ele fala assim, então ele tem que ser julgado por Herodes. Ele falou, sai daqui, problema não é meu. Chega lá, Herodes fala assim, não, ele nada fez. devolve para Pilatos. Aí, olha só, Pilatos e Herodes, dois líderes romanos... Importantes. Importantes. Os dois estão vendo que ele não é o culpado. Os dois têm certeza disso. Que aquilo é uma condenação religiosa. Porque os religiosos estão se sentindo atacados. E detalhe, sabe quem é o líder que está tentando movimentar essa morte? É aquele que Jesus confrontou na frente do templo no começo do seu trabalho. É o mesmo. O cara se sentiu... Ele tá com a vaidade ferida. Ele quer acabar com aquele cara que é melhor do que ele. Ele não aceita isso. Ele é um galileu. É um cara simples, um marceneiro, como ele sabe mais do que eu, que estudo a vida inteira. Então ele quer acabar com Jesus. Então ele vai lá, convence Pilatos que é aquilo que ele quer. E Pilatos aceita. Aí Pilatos, para um jogo de cintura, para tentar se livrar do problema, ele fala assim: ô povo, o que vocês acham, hein? Aí ele entra numa armadilha, ele fala: o que farei então com Jesus? Aí eles falam: seja crucificado. Eu acho que ele não esperava essa resposta então. Pode ser, ele tentou naquela seja, hora... Nossa, aí mas, ele fala, mas me dei mal. Um líder também peca por inocência. A ingenuidade não cabe na liderança, né? Você não pode dar força para aquele que não tem discernimento. Porque aí começou a ganhar voz, seja crucificado, ele ficou vendido na jogada. Mas ele pede depois para Jesus ser açoitado. Eu vou só na sequência que ele fala, a flagelação de Jesus. Os soldados romanos despojaram Jesus de suas vestes e o açoitaram. Aí aqui tem uma observação da Terezinha. A flagelação era usada pelos romanos para obterem confissão de crime ou depoimento de testemunhas e também para castigar antes da execução a condenados à morte na cruz. Então só quem podia condenar era os romanos. Então existia a condenação à morte pelos romanos. Flagellum era um azorrague, um açoite de tiras de couro com pedaços de metal ou lascas de ossos nas pontas. A vítima era açoitada da cintura para cima. E nesse processo de açoite, é a última parte que eu vou ler, a coroa de espinhos e o manto. Depois os soldados romanos entreteceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto de púrpura, provavelmente o mesmo com que Jesus viera do palácio de Herodes. A púrpura era um tecido muito caro, de cor violácea, todos os tons entre o violeta e o carmesim, usado pelas pessoas ricas, reis e sacerdotes. Na mão direita puseram-lhe um caniço e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam: salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas e cuspiam nele. Depois, tomando o caniço de sua mão, davam-lhe com ele na sua cabeça. Então, de novo, né, eles o povo é quem decidia. Recebeu dois tipos de influência. Uma dos sacerdotes que queriam condená-lo e a outra de quem julgou e quem disse assim: olha, esse aqui é um cara justo. E o povo decidiu. Isso aí é o resumo da humanidade. É isso que eu ia falar, ótimo. Esse é o resumo da humanidade. Nós todos vivemos assim, sendo influenciados. Por isso que a doutrina espírita, ela prega tanto para você estudar, para você se dispor a poder julgar. Porque na realidade, tudo que está nos acontecendo, daqui a pouco nós estamos falando a respeito de política, alguma coisa assim, tudo que está nos acontecendo é exatamente o fato de nós não sabermos julgar. Quer dizer, as coisas acontecem, os governos, eles são empregados nossos. Aqueles que são colocados em postos de governo são empregados nossos. Mas nós não queremos ter o mínimo trabalho de acompanhar o que eles fazem. E esses empregados na nossa nação, eles construíram leis e elas, ao longo do tempo, passaram, estão aí, que é onde eles dizem assim: nós podemos fazer as besteiras que quiser e vocês, mesmo descobrindo, não podem nos condenar. É isso o resumo da nossa história como Brasil. Alan? Eu continuo afirmando assim que tem um conceito que foi talhado por Hannah Arendt sobre o mal banal. Ela percebe esse conceito quando do julgamento de Eichmann em Jerusalém, que era um líder nazista, e que ela fala que o mal está em todos nós. Ele é banal em nós. A gente cede ao mal com muita facilidade. Então, um líder, se ele conduz as pessoas à chance de ceder ao mal, ele é um mau líder. O mal é latente em nós. É algo que nós podemos tirar de dentro um monstro que está muitas vezes adormecido com uma educação assim, que a gente recebeu de pai, mãe, escola, amigos, meios que vivemos, mas ele está em nós. E ele pode dar vazão a qualquer momento. Né? Eu sei lá o que esses líderes hebreus falaram para o povo ali. Né? Falou, ou vocês condenam ou vai cair o céu sobre nós. Sei lá o que eles temiam na época lá que os caras usam a favor. E ele vai falar o quê? Mata Jesus, vai cair o céu sobre minha cabeça. Esse cara aí que morra. Porque também eles não tinham naquele momento a ideia de quem era Jesus. Porque até hoje, 2000 anos depois, a maioria não tem ideia do que é Jesus. Lá muito menos. Muito menos. Eles estavam inseridos no meio social, político de sobrevivência. Eu acho que estava junto com a massa, né? Falava, mate Jesus. Aqui, com esses hebreus aqui, eu tenho alguma vantagem. Com esse Jesus aí, ele fala que a vida é nada. Imagina, eu mato Jesus. Eu quero mais que ficar livre dele. Mas o líder que tem discernimento, que conduz ao mal, esse é o pernicioso da coisa. Porque ele tem mais capacidade de análise do que os outros. O interessante do programa Visão Espírita ao Vivo é que a gente vê exatamente isso. As opiniões, às vezes, divergem ou não. E o interessante é que tudo isso sirva como matéria para o exercício do discernimento, do bom senso. Não existe nada fechado. Todos nós devemos ter um norte. O Evangelho de Jesus como referência para as nossas atitudes. E o Evangelho de Jesus não quer dizer que não sejamos críticos, não quer dizer que sejamos cegos diante do erro que está acontecendo a um metro da gente. Mas a gente tem que também exercer a tolerância com o amor, mas também sem esquecer da responsabilidade individual que cada um deve ter na sociedade, dentro do lar, na família. 10:57-58, Luiz, suas últimas palavras. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, né, que nós temos de estarmos aqui e que a gente tenha a oportunidade de conduzir esse programa ainda por muitos anos, né, que a gente possa trocar essas informações com esses nossos ouvintes ainda por muitos anos. E eu estou indo na Seara Espírita Renascer, eles estão promovendo lá uma feijoada, né? Então vou lá pegar minha feijoadinha para saboreá-la. Um grande abraço a todos e muito obrigado a todos esses ouvintes que tiveram paciência de nos acompanhar e agradecendo a Deus a oportunidade de ter estado aqui. Alan, suas últimas palavras. Eu queria agradecer a todo mundo que deu retorno. Agora acabamos de receber mais um retorno aqui do Luiz, desejando bom dia para todos e pedindo para a gente comentar a questão do vegetariano, vegano, que está no Missionário da Luz do capítulo 4. Como eu respondi para ele, hoje não dá mais tempo da gente falar sobre o assunto, mas vamos preparar, sim, o assunto para o próximo programa. E isso que vai deixar o programa mais dinâmico em relação ao nosso ouvinte. Coloca essas perguntas, coloque seus comentários, deixa suas opiniões. É isso que engrandece a nossa discussão. Um excelente domingo a todos, um excelente domingo. Esse Luiz, ele pescava? Luiz. Tem que ver. Muito bem. O Alan só pode dizer se é Luiz com S ou Luiz com Z. Tá certo, então. Vamos ver se a gente consegue programar. Quem sabe a gente começa o próximo programa. Ele é de Piracicaba. Piracicaba, né? Muito bem. Eu quero declarar aqui a minha felicidade de voltar aqui depois de 3 semanas. É uma alegria estar com o Luiz, com o Alan, com o André, que sempre prontamente, de maneira muito educada, está aqui fazendo com que aconteça esse programa. E agradecer você que está nos ouvindo, que deu o retorno, que fica em silêncio aí. Vamos aumentar essa interação, é a única maneira que temos de melhorar o nosso trabalho aqui. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos